Capítulo 2. Quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. Ele respondeu. Vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento. Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. O outro anjo disse. Corra e diga àquele jovem. Um dia, Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor, e eu serei a glória no meio da cidade. O Senhor diz, saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos quatro ventos. Saia, povo de Sião, exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos Exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse, quem lhes faz mal à menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar essas nações, e seus próprios escravos a saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. O Senhor diz, cante, alegre-se, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor na Terra Santa, e mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua santa habitação.